conquistador da tribo de Judá. É um conquistador da tribo de Judá. É um conquistador. O tempo é novo e temos que observar a estrada que mostra. Novo e temos que observar. Ora e vigiai, irmão, a estrada que mostra a resposta. Fomos eleitos, tirados da desinformação, lembrados que as tribos de Israel andam profetizando a vinda do mostrar a resposta. Tempo é novo.